Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e estou aqui a levar até si um programa repleto de boa música portuguesa. Como repararam, o programa hoje começou com uma música de fundo diferente. Estou a utilizar uma música do Júlio Pereira, Miradouro. Música de fundo para as minhas intervenções vocais. O programa hoje, para além desta mudança, vai ter também outra mudança a nível de sequência musical. Não vamos repartir o programa em três partes, como tem vindo a ser. Como eu costumo dizer, a primeira parte, aquela música do tempo da nossa avó, ou seja, música que eu costumei retirar ao baú e levar até si. A segunda parte, fado, a terceira, música mais brejeira. Hoje vamos pôr tudo corrido, tudo numa só sequência. E então vamos abrir este programa hoje com a música do Pedro Barroso, Cantar Brejeiro. Depois vamos ficar com a voz do agrupamento musical, ou do conjunto, conforme vocês lhes queiram chamar, o Estrovante, com a música Saudade. E então, vamos mesmo ao Cantar Brejeiro de Pedro Barroso, na minha opinião, um dos melhores trovadores portugueses. Festa Faria.

Continuando o nosso programa para hoje, vamos então agora fazer uma corridinha pela música também e vamos ficar na companhia de José Cid, Desencontro. Depois vamos ficar com a voz da Celeste Rodrigues, Olha a Mala. E depois, por falar em mala, recordei-me daquela senhora que emigrou para Paris simplesmente com uma mala de cartão. Mas não é a música Mala de Cartão que nós vamos ouvir, mas sim a música Lisboa, interpretada pela Linda de Souza. Então vamos ficar com estas três músicas para você mesmo que está aí desse lado. E já sabe, quer escrever-me? Não sabe como? Fácil! Poderá então enviar um e-mail para amador.leandro@gmail.com e dizer o que acha do programa, se gosta desta preferência assim ou se gosta de outra forma como éramos antigamente. Fica ao seu critério a opção do programa. Se gostar assim, tudo bem. Se não gostar, voltaremos outra vez ao formato anterior. Então, vamos ao Desencontro do José Cid, vamos à Mala de Mão da Celeste Rodrigues e depois à Linda de Souza com a música Lisboa. Desencontro. Quando se ama, não se é correspondido. Há coisas lindas que eu te digo ao ouvido, mas não se perdem como a onda contra o cais. Desencontro. Mulheres na vida me gritaram seu amor. Nas horas de loucura me chamaram de maior. Quantas mulheres na vida me pediram para ficar, deixando a porta aberta no caso de eu querer voltar. Essas mulheres na vida que eu amei e não me amaram, nunca se aperceberam do homem por quem passaram. Deixaram chaga viva no lugar do coração. No beijo da partida eu não quis a explicação. Desencontro. Quando se ama, não se é correspondido. Há coisas lindas que eu te digo ao ouvido, mas que se perdem como a onda bom trocais. Desencontro. Como se pode amar assim tão cegamente? Alguém que finge no engana, que nos mente, e mesmo assim deixa a saudade em seu lugar. Engana, que nos mente, e mesmo assim deixa a saudade em seu lugar. Caiu hidroavião, eu não sei de onde é que ele é. Não trazia ninguém dentro, fui parar a Nazaré. Olha a mala, olha a mala, olha a malinha de mão. Não é tua nem é minha, é do nosso hidroavião. O nosso hidroavião é de madeira mais fina, foi cair à Nazaré por falta de gasolina. Olha a mala, olha a mala, olha a malinha de mão. Não é tua nem a minha, é do nosso hidroavião. Eu um dia fui à praia de manhã de manhãzinha, não vi pescadores nem peixe, eu só vi uma malinha. Olha a mala, olha a mala, olha a malinha de mão. Não é tua nem a minha, é do nosso hidroavião. De quem é esta malinha que um dia deu à costa? Se ela veio aqui parar, se cá vem é porque gosta. Olha a mala, olha a mala, olha a malinha de mão. Não é tua nem é minha, é do nosso hidroavião. Olha a mala, olha a mala. Sempre encantou o meu olhar, e os lembro com tristeza. Contigo vivo a sonhar, e hoje canto tua beleza para esquecer minha tristeza. Da janela do meu quarto vejo o meu amor passar. Vejo o céu e vejo a lua, vejo as estrelas brilhar. Da janela do meu quarto, de manhã ao acordar, vi o sol na minha rua, vi as farinas passar. Sei, me sinto perdida, sem ti não posso ver. altura da despedida nunca poderei esquecer. Mas hoje canto tua beleza para esquecer minha tristeza. Da janela do meu quarto vejo o meu amor passar, vejo o céu e vejo a lua, vejo as estrelas brilhar. Da janela do meu quarto, de manhã ao acordar, vi o sol na minha rua, vi as farinas passar. E hoje te peço perdão por te ter abandonado. Fiz para ti esta canção para esquecer o meu passado. Por isso canto tua beleza para esquecer nossa tristeza. Da janela do meu quarto vejo o meu amor passar, vejo o céu e vejo a lua, vejo as estrelas brilhar. Da janela do meu quarto, de manhã ao acordar, vi o sol na minha rua, vi as farinas passar. Da janela do meu quarto vejo o meu amor passar, vejo o céu e vejo a lua, vejo as estrelas brilhar. Da janela do meu quarto, de manhã ao acordar, vi o sol na minha rua, vi as farinas passar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. E então vamos prosseguindo com a companhia da boa música portuguesa, claro, porque a música portuguesa é o que reina aqui nesta hora, neste programa Portugal Musical. Já sabem, eu sou o Leandro Amador e estou aqui durante uma hora a levar até si o melhor da música portuguesa. E caso me queira escrever, poderá fazê-lo para amador.leandro@gmail.com. É este o e-mail pelo qual poderá escrever e dizer o que acha e o que pensa deste programa, o que nós poderíamos mudar para que eu possa agradar a si. E então agora vamos recordar, sabem quem? Artur Ribeiro, Rosinha dos Limões. Depois vamos ficar com a voz da Amália Rodrigues, com a música Barco Negro. Em Barco Negro, exatamente. E para terminar uma sequência musical, vamos ficar também com a voz do Alfredo Marceneiro, Rainha Santa. São estas as três músicas que vão tocar aqui, já a seguir, neste programa que tem como título Portugal Musical. E é de Portugal para todo o mundo que nós estamos a fazer este programa, para que você fique mais a par da nossa música portuguesa, claro, das recordações da música da atualidade. Então, Artur Ribeiro e a sua Rosinha dos Limões começa já. Quando ela passa, franzina e cheia de graça, há sempre um ar de chalaça no seu olhar feitiçaria. Lá vai Catita, cada dia mais bonita, e o seu vestido de chita

sempre comigo. No calor do leito, nos ventos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo. Oh, a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre. Portugal.

comboio. No centro da linha. Apita o comboio logo de manhã. Vai cheio de moças para a Covilhã. Apita o comboio logo de manhã. Vai cheio de moças para a Covilhã. Apita o comboio. Lá vai avisar. Apita o comboio. À beira do mar. À beira do mar. Mesmo à beirinha. Apita o comboio. No centro da linha. E continuando os nossos passeios pela música portuguesa e quase a chegar ao término de mais um programa Portugal Musical, já sabem, está na sua frequência da sua rádio preferida e deste lado sou eu, Leandro Amador, que leva até si todas as semanas um pouco da boa música portuguesa e hoje grandes recordações de grandes temas, grandes músicas, grandes talentos que temos em Portugal. Então agora vamos ficar com a Cândida Branca Flor, Trocas e Baldrocas e depois com Broadmel, Não Te Vás. Não se vá embora porque ainda temos mais um bocadinho para ouvir música portuguesa, claro. Então, vamos à música. faz. Eu já não posso suportar a minha vida de amargura. Não te vás. E estou partindo porque sei que tu agora não me amas. Não te vás. E assim chegamos ao final de mais um programa Portugal Musical. Em meu nome de Leandro Amador e toda a equipa da sua rádio preferida, desejo-lhe um bom resto de fim de semana, se for o caso, ou então mesmo um bom fim de semana se ainda estiver a começar, claro. Então, para todos, um bem-aja, faça o favor de ser feliz durante esta semana que nos vai separar. Mas dois, oito dias conto estar aqui de novo consigo e levar até si mais uma hora repleta de boa música portuguesa. Já sabe, o programa hoje mudou o seu formato. Por isso, gostava de ter o seu feedback através de amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. Será um prazer receber um e-mail provindo da sua parte, de onde quer que esteja, de onde é que nos fala. Seria engraçado também dizer aonde é que nos escuta, para que nós possamos saber até onde é que somos ouvidos. Então, um bem-aja a todos, um forte abraço e até dois, oito dias, se Deus quiser. Já sabe, seja feliz e, acima de tudo, faça alguém feliz.